ok, ciente. FAB 7200, Olímpico 00, ciente. Cancelando então a decolagem. Ah, confirmando, o senhor está cancelando ou está adiando? Vai chamar mais tarde para a nova decolagem? Prisário, decolagem, dono 7, vento 120 graus, 132. Estabilizado no localizador 5414. 5414, completa a aproximação, chame a torre 1895, tomou posto. 1895, grato, bom dia. Papa Romeo Mike Fox X-Ray, decola 07, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom fim de semana. Igualmente. Bom dia, Papa Romeo Mike Fox, X-Ray do Golda 17, curvando à direita na sua escuta. Bom dia, Mike Fox, X-Ray, contato radar decolagem, suba para o nível 430. Ok, sente, 430, Mike Fox, X-Ray. ILS, baixada travada, 5414. Sim, 5414 avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 13 nós. Autorizado pouso, 5414. Bolo 397, bom dia, eu tenho aqui aprovado o nível 360 para Congonhas, aceita? Aceita. Autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360 pela Apersulo 16 até Belo Horizonte, apoio segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10 com curva direita, subida da El Leda Pride. O transponder é 5510, controle em 120, decimal 8, corteja. Controle, por favor. Cidade de São Paulo, Congonha, 360. Tá aí a letra Fridia, Pesuru 16. A voz segue conforme o rombo, claro. 5510 transponder, poderia confirmar o controle? Controle em 120, decimal 8, conteja. 208, obrigado. Correto, chama para o acionamento. Camarada. 397. Solo 1-1, chama agora 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, 3-5-4-1-4, bom dia. 2-1-9, 3-5-4-1-4, bom dia. Prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 5. Alfa Kilo, posição pátio 3, posição 5, 3-5-4-1-4. O ILS, o Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, completa final, chame a torre. 1-1-8-9-5, tem uma bota. 1895, obrigado. Papa Romeu, Mike Fox Trot, XR, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Bom dia, final da 1-0, chega 3. Vai checar, autoriza 1-7. Afirmo, está pronto para modificação de regras? Afirmativo. Gente, o plano cancelado agora é o 1-4, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta na final da 1-7, embaixo travado. Papa Tango Romeu. Romeu. Alfa Romeo Sierra, é isso, para Sierra Novembro, Juliette Delta? Só um minuto. Salvador, American 980. American 980, good morning, stand by to copy flight level 370 to Recife. Standing by, work gate number 11, information papa. Roger. Rumba 1-1, número 3 para a copa, aguarde o instante para a copa. Estou ciente. O Alfa Romeo Sierra, tá na escuta para cópia? Alfa Romeo Sierra autorizado para Feira de Santana, Serra November, Juliette Delta, nível 085 direto. Decola da cabeceira 17 com curva à esquerda para o corredor forte, restrito a 1.000 pés até liberação do controle. O transponder é 0134 e o controle opera em 120.8. Corteja. Ok, então aguarde um instante, eu vou checar aqui a CHG, ok? Aguarde só um minuto. E voltar via pista até o 45 Angadero está. Lá, falou meu Serra, escuta. Ok, então nova autorização. Autorizado para Serra November Juliette Delta, plano Yankee, inicialmente os 1/100. Decola da cabeceira 17, com curva à direita, subida Arbor, após direto. O transponder é 0134, controle em 120.8. Corteja. A bordo no pátio 3, no pátio 3 então decola da 1-0 com curva direita para a árvore, ok? Direita para a árvore. Ok, correto, está livre o acionamento no pátio 3, o Kinegar 1-0, 1-9, apenas confirme o cancela o plano instrumento a 45 milhas, é isso? Ok, ciente, chama para táxi. Rumo a 1-1 na escuta para a cópia. 25. O Gol 93, livre posicionamento no 5, chame táxi. O altímetro no 019. Chamarei para táxi no 93. O rumo a 1-1, está autorizado para Vitória, nível 100. Decola na cabeceira 10 com curva direita para a subida Coral. O transponder é 5505, controle em 120.8, corteja. Livre o táxi, chama para o cruzamento da 1028. Alfa Romeo Sierra na escuta. O meu Alfa Romeo Sierra na escuta. Só recoordenado aqui com o controle, ele solicitou que após a decolagem da 10, faça a curva à esquerda para a subida Lotar, ok? Lotar. Correto, já está pronto para o táxi? Thank you. Vicente, chama para táxi, então. Rumo a 1-1, tá livre o cruzamento, após prossiga na Alfa, chame antes da Juliette para ingresso no pátio. Rumba 1-1, tá autorizado ingressar na pista, taxiar sobre a pista e chame a torre 11895 alinhado, pronto para a decolagem, ok? Na pista chegará alinhado, não. O Alfa Romeo Sierra, taxia via Kilo Alfa e chame antes da Juliette, ok? Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 100 graus com 13 nós. O táxi segura 982 com 127 a bordo, alternado Galeão 3:30. 127-330 e Galeão, tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18612, é o QNH-1019, tenha um bom dia. Gente, Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, confirma 118-95 ou 118-6? 118-95. 95, obrigado, meu 96. Solo Gol 397. Pushback acionamento 06. Autorizado no 397, chama para o táxi. Para táxi 397. O Alfa Romeo Sierra ingresso no pátio 1 após Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, QNH 1019. Tenha um bom dia. Cruzando agora 1500, está visual, solicita da presente para o escorar. Rumba 1-1, contato radar decolagem, autorizado direto coral, subido para uma centena. Autorizado direto coral, subido para uma centena, vamos lá. 370 via Upper Whiskey 58. Take off runway 10 with left turn to Puka departure and Caju transition. Transponder 5470 and departure control frequency 120.8. Thank you, Whiskey has filed Upper Whiskey 58, climbing 370. Have to take off into your left turn, Puka departure, Kaji transition, squawk 5470, departure 120.8. American 980. That's correct. Call me already for pushback and start up on gate 11, American 980. We'll go. Number 1-1. Clear to push back and start up, call me ready for taxi. QNH now on 018. 1018, clear to push, car to taxi, American 980. Azul 4206, está livre de desvio, informe e estabilizar na final do procedimento. Gente, aguarde o gol 983. Aguardando 983. Voo 983 estimado para decolagem mais 2 minutos devido ao tráfego decolado anteriormente de baixa performance e mesmo perfeito de saída. Teste, voo 93. Sente, Alfa, Romeo, Sierra, bom dia, mantenha o ponto de espera, dá 1-0. Ok, o November Yankee Mike, então autorizado o voo local, Salvador, Salvador, a 1.000 pés, decola da cabeceira 1.7, com curva à direita para o corredor Axé. O transponder é o 0135, o controle opera em 1.20.8 e disparar TGL em Valença, é isso? Mike, correto o cotejamento para acionamento táxi decolagem no pátio 4, chame a torre 118.95. PNH 1018, tenha um bom voo até o regresso. Na 397, tem 52 a bordo, 4:30 e... Qual é a medalhão? Para o táxi. 52, 4:35 e Galeão, tá livre o táxi? A pátio 1 Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, torre 1895, tem um vovô e um bom dia. Pátio 1 Indy Alpha, ponto de espera 1895, bom dia. Mike, bom dia, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Desce ao 050, chegada Mário, ajuste no 098. Controle Salvador, voo 983. Voo 983, contato na decolagem, submantenha o nível 380, Zé Tadael. 380, Nadael. When ready, call tower 118.95. Have a nice flight and a good day, sir. Apron, India, to the runway 10. 118.95 wind ready. Altimeter 1018, American 980. Ok, né? Desloca 207. 207, complete aproximação, torre em 1895. E bom dia, Azul 4207, INS X-Ray. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. 07. Salvador, bom dia, 1397, ponto de espera. 1397, bom dia, mantenha o ponto de espera da pista 1-0. 1397. Papa Romeo, Alfa Romeo Sierra, decola aos 3-2, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, um bom dia, Alfa Romeo Sierra. Sierra, baixei, travou, 4207. Ciente Azul 4207, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 14 nós. Laje 100, pedal lotar. 100, lotar, Alfa Romeo CA. Autorizado táxi, reporta para ingresso, pistão no 7, novembro, Yankee Mike. Autorizado táxi, reporta para ingresso, novembro, Yankee Mike. Gol 397, visual com o tráfego da Azul, final da 1-0. Gol 397, após a passagem do Azul, a linha e mantém cabeceira 1-0. A passagem da Azul, a gente mantém 1-0, 397. Afirmativo. Prossiga direto, com a centena e reporte para a notificação de regra. DCT, Espírito Santana, reportar o Alfa Romeo Sierra. Salvador, approach control, good morning. Go 1260, passing flight level 180, turn 50, have information. Captain. Morning, go 1260, descend 6,000 feet, Greenwich 1018, Mare arrival. Descend 6,000 feet, Greenwich 1018, Mare arrival, go 1260. Azul 4207 no solo aos 34, libera a direita e chama o solo, 121 decimal 9. Sente, libera a direita, 29, Azul 4207. We'd like to hold our position for a moment if we could. Are we blocking anyone? Not now, okay. We'll hold our position, we'll call you back. Roger. Solo, boa, Azul 4207, livrou. 4207, bom dia, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Legal, Alfa, chama antes da Juliette, 4207. Para o 307. 1983, chame Recife, 1251, alternativa 1233.